Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lhe dar. Toda vez que eu chamo.